Bem, já vimos aqui que a estrela que nos fala, a quinta trombeta, capítulo 9 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, o mais importante livro da Bíblia Sagrada na atualidade, não pode ser um corpo celeste. Destacamos também que essa estrela é vista por João já caída do céu na terra, que lhe foi dada a chave do abismo, a chave do poço do abismo, muito mais que a chave do abismo. O abismo já é uma coisa que aterroriza as pessoas, algumas até sonham estar caindo no abismo, e sim, está caindo nos abismos do umbral, que alguns têm como purgatório, cada religião tem um nome, não é? Hades, também na antiguidade hebraica. Vamos dar um passeio agora. Nós vimos que essas entidades, vamos dar um passeio agora na Bíblia Sagrada. Essas estrelas são espíritos precipitados à terra por intermédio da lei universal da reencarnação, ou então ficam vagueando nos lares, nos palácios do mundo, em toda parte onde estiver o homem. Porque ali se encontra o trono de Satanás. O trono de Satanás é o império da maldade estabelecido ainda nos corações. E a ingente atuação de Jesus é que vai liquidando com esse império. Só Jesus é poder, dizia o saudoso Zarur. E o fim desse império, os pacientes, os persistentes, os pertinazes assistirão. Vamos ver aqui, segundo a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, o que nos interessa logo aqui de cara é o versículo 4, mas vamos ler aqui um belo trecho. Alguém comprou essa aí? Não! É porque para as coisas de Deus, só os bestiais, digamos assim, têm pressa de se livrarem. Nós queremos aprender. É a reeducação geral. O que falei na entrevista e concedi à turma do Jornal do Sul de Minas, de Varginha, ao jornalista Benedito Nicásio de Almeida, diretor responsável desse jornal simpático. Antes de ler o trecho aqui do apóstolo, segunda epístola, capítulo 2, estou vendo que tem gente procurando ainda em casa, aqui, etc., quero ler esse bilhetinho aqui. Olha como as jovens, as crianças se preocupam em entender o Apocalipse e expender sua opinião. Uma cidade perdida, nada. Apesar de que, tristemente, nos Estados Unidos da América, 500 mil jovens tentaram o suicídio. Muitos morreram. Irmão Paiva, o poço deve ser onde ficam os espíritos atrasados, né? Você vai ver aqui na explicação. Essa letra bonita aqui me parece que é da Lígia Moreno. Irmão Paiva, esse é um pensamento seu que eu gostei muito. O Apocalipse é a grande novidade que tem quase 2000 anos. Sim, porque é uma mensagem eterna. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É o que se vê hoje aí. Dizem que acreditam nele, nas palavras, mas o negam nos atos que praticam. Pedro apóstolo prossegue na sua segunda epístola, capítulo 2, versículos 2 em diante. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ah, isso aí é denunciado nas igrejas da Ásia, né? Bérgamo, Tiatira, aquela coisa toda. Os nicolaítas, os seguidores de Jezabel, na igreja de Tiatira, está lá. Jezabel era a mulher do rei Ahab. Governou o povo hebreu no 10º século antes da primeira vinda visível de Jesus. Era uma mulher pagã, completamente sem caráter. Ela não usava o poder pelo poder, usava o sexo para conseguir o que queria. Queria sobrepor-se ao marido. No caso da vinha de Nabote, ela fez isso. Escreveu cartas em nome dele. Obrigou os nobres e anciãos daquela cidade natal de Nabote de Arábia a mentir contra Nabote. Ele acabou morrendo, foi sacrificado. Arábia acabou com a vinha de Nabote e lá fez uma horta. Arábia queria a vinha de Nabote. Mas Jezabel era mais feroz que ele. Ah, se você não consegue, eu consigo. Conseguiu usando as coisas mais bárbaras. Mas vamos prosseguir. Depois a gente volta à igreja em Tiatira. Porque é uma história de muito ensinamento. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Não se brinca com a justiça divina. Deus não se deixa escarnecer, dizia o apóstolo dos gentios. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Voltamos aqui ao apóstolo Pedro, versículo 4. Né? Atenção, que aí vem o parentesco. A estrela caída, as estrelas que caem na quinta trombeta, que já sabemos que são espíritos malévolos. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Aí vai por aí, vai por aí, vai por aí. Quer dizer, Deus não vai ter complacência com quem não mereça. É Deus de amor, mas o pai que não pune o filho. Quando o filho comete uma barbaridade, fica passando a mão em cima da cabeça dele. Ou dela é não tem amor, é a desgraça do filho. Bem, vamos ver aqui. E veja, estão sendo reservados para o juízo dessas entidades. E aqui uma coisa entregou. Olha só. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. Olha o poço do abismo daqui da trombeta. Reservando-os para juízo. Bom, o grande profeta Isaías, agora no capítulo 14, versículo 12. Primeiro eu falei no poço do abismo, não é? Agora vocês vão ver a estrela aqui. Citada por Isaías, que eu já disse, o Apocalipse começa na Gênesis mosaica. Por que Apocalipse começa na Gênesis mosaica? O que, que significa Apocalipse em grego? Revelação. O que, que é a Bíblia Sagrada? Revelação. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, versículo 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, a estrela serás precipitada para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O que é o mais profundo do abismo? O poço do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia tremer a terra e tremer os reinos. Aqui já está chamando a estrela de homem, reparou só? Que é um espírito que veio à carne. E veja só, no caso aqui era um espírito evoluidíssimo, que está sendo chamado filho da alma. Aí é o simbolismo de Satanás, Lúcifer, ó, espírito de luz, Lúcifer. Mas nem todo espírito de luz tem a luz suprema da entregação no dia do Senhor, que é o espaço e tempo de Deus. Napoleão Bonaparte era um espírito de luz, quer dizer, era um estratego formidável, não era um beócio. Oppenheimer, Robert Oppenheimer, o homem que comandou a turma, que construiu as primeiras bombas atômicas, tinha luz também, luz cerebral, da inteligência do cérebro, o intelecto desenvolvido. Depois que explode a bomba, ele se lembra de uns versos do livro sagrado dos hindus: eu me tornei a morte. Olha aí, uma estrela expulsa do céu, vinda à terra, caiu de lá por causa do grande intelecto, mas pequeno coração. E o que que lhe foi dada, senão a chave do poço do abismo? Oppenheimer é um bom exemplo. E com ela, a quinta trombeta, a estrela caída do céu, que recebeu a chave do poço do abismo, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, o sol e o ar escureceram. Amanhã nós vamos... Vocês querem que eu corra ou tá bom assim? Estou buscando a comprovação do último livro da Bíblia Sagrada, nos primeiros livros da Bíblia Sagrada. Porque muita gente diz que o Velho Testamento já era. Quem diz isso é que já era. Bom, os meus irmãos, que horas são aí? Bom, a gente fica integrado no tempo do Senhor. Ah, sim. Vamos falar com a Virgínia. Virgínia? Sim. Deus está presente? Sim, meu Jesus. Mas está gostando da explicação do Apocalipse para os simples? Ah, demais, irmão Pai. Você é a favor de que eu vá mais depressa ou não tem pressa nenhuma para a gente... Não tem pressa não, da forma que o senhor está indo está ótimo. Porque o Apocalipse, nós vemos agora que o Apocalipse não é um livro de mistérios. Não. O Apocalipse para os simples, o senhor está revelando todos os segredos. Sim. Então, não tem. Você vê que coisa bonita, Isaías aqui mostrando? É bonito demais. Que a estrela que cai se transforma em figuras humanas e vão cumprir suas missões? Sim. Por exemplo, a Oppenheimer, uma dessas estrelas caídas na Terra, quer dizer, reencarnadas, vivendo entre nós, foi entregue à chave do abismo. Ele abriu. E todos os outros, comandados pelo general Groves, foi um general nomeado pelo Franklin Delano Roosevelt, através do general Marshall, que era comandante do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas no tempo da guerra, aquele famoso homem que deu o nome ao plano que reconstruiu a Europa. Agora vamos orar. Eu tenho quantos minutos? Quantos minutos que eu tenho? 2 minutinhos. Vocês veem, mas a pregação do Apocalipse é uma oração. A gente fica empolgado no Apocalipse, não olha relógio, não olha nada. Eu tenho várias citações do Velho Testamento que reforçam essa passagem da estrela e do poço do abismo. Mas se eu posso apenas citar, já citei as passagens, que não dá para ficar lendo, senão a gente atrasa um pouquinho. Né? Vocês então vão estudar. Basta Isaías aí, tem Jó, tem tanta coisa, Pedro apóstolo, não é? Mas então vamos orar, vamos, Pai Nosso aí, por favor. O Brasil está precisando muito de oração, o mundo inteiro. E o Armagedom vem, como o profeta Ezequiel diz. Olha aí o profeta Ezequiel, fala sobre o fim dos tempos, que ele diz assim: o fim vem, o fim vem. E só teme o fim quem cometeu crime e não se arrepende. A oração de Jesus, nosso Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. E em toda parte ao mesmo tempo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, de bondade, portanto de amor, que sem verdade, sem justiça, o amor é falso. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, o pão do Espírito, que o pão de trigo temos que trabalhar para consegui-lo, para termos dignidade diante de nós mesmos e dos nossos semelhantes, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.